Graça e paz, irmãos. Nós vamos dar continuidade à nossa devocional. Hoje no livro de 1 Samuel, capítulo 26. Capítulo 26 de 1 Samuel. Mais um capítulo que está trabalhando o conflito que houve entre Saul e Davi, porque Saul saiu da presença de Deus, o Espírito do Senhor não estava mais sobre ele, e Davi era o ungido do Senhor. Saul se torna seu perseguidor, queria matá-lo. Mas o Senhor o abençoou, abençoou Davi, o livrou. É mais um capítulo que fala sobre o livramento de Davi. E já deixo essa palavra: jamais levantemos as nossas mãos contra o ungido do Senhor. Não confunda isso com o fato de você ser proibido de conversar com a sua liderança, dialogar, divergir, mas manter a comunhão. Manter a comunhão, jamais desrespeitar a sua liderança, mas sem desrespeitar, você deve conversar, sim, deve manter a comunhão e verificar as coisas que estão corretas e as coisas que não estão corretas. Caso de Davi, mais adiante, ele precisou da intervenção de profetas, de homens, segundo o coração de Deus, para apontar a ele os erros que ele estava cometendo. Então, é um capítulo de livramento de Davi. Ele foi poupado das mãos de Saul outra vez. É um capítulo que mostra, infelizmente, Saul se levantando contra o ungido do Senhor e se dando mal. Que é isso que nós não queremos, que você se levante contra o ungido do Senhor. Levantar-se em diálogo, em comunhão, em conversa, em diálogo mesmo, como disse, mesmo na divergência, sem a quebra do relacionamento, não há problema algum. Mas o problema é quando isso vem acompanhado de um cisma. E quanto nós temos sofrido com isso na Igreja de Jesus. Bom, antes disso, nós vamos ler um texto que nos foi enviado pelo pastor Paulo Camargo. Depois faremos a leitura do capítulo 26. Tá bem? 1 Samuel 26. Vamos ler o texto que nos foi enviado. O desafio de ter uma vida grata. Jesus então se dirige ao túmulo de Lázaro e realiza um dos seus atos mais extraordinários. Curar enfermo já era impressionante, mas trazer de volta à vida alguém que estava morto há 4 dias era algo muito mais significativo. Mas isso fez que os judeus crescem nele? É uma pergunta. Isso fez que os judeus, com que os judeus crescem nele? Para alguns, sim. Para outros, não. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Essa reação diante de um milagre é extremamente reveladora. Muitos acreditam que, ao testemunhar uma cura inexplicável ou uma intervenção divina salvando alguém de um evento fatal, a pessoa automaticamente crerá em Deus e alinhará sua vida ao Evangelho. Às vezes isso acontece, mas nem sempre. Quantos crentes conhecemos que já experimentaram o agir de Deus e ainda assim vivem apáticos, distantes do reino? Parece até que Deus fez a sua obrigação ao intervir. Outro dia alguém me disse sobre um desses apáticos. Então eu perguntei: mas ele não foi curado de um câncer? Que isso não aconteça conosco, irmãos, irmãs, que os nossos corações sejam sempre encontrados cheios de gratidão. Glória a Deus. Irmãos, que o nosso coração seja encontrado em gratidão sempre, sempre, sempre. Quantas provas Deus já deu do seu amor para conosco. Antes mesmo de nascermos, tudo que ele realizou por Jesus, antes mesmo de nascermos, ele estava morrendo por nós na cruz do Calvário. E toda a obra redentora de Jesus. E durante a nossa vida, quantos livramentos Deus operou em nossa vida, quantas situações de cura, de bênção, de libertação Deus operou. Não cabe a apatia, só cabe a gratidão. Só cabe a gratidão da nossa parte, porque o Senhor, assim como libertou Davi da mão de Saul, também nos libertou muitas vezes de situações, coisas adversas. Até pessoas mesmo que se levantaram contra nós e o Senhor nos deu o livramento. Não cabe a ingratidão, não cabe a apatia, só cabe a ação de graça, a gratidão a Deus. Que o Senhor mova o nosso coração e nós mantenhamos uma atitude assim. E somemos a ela a atitude que Davi vai mostrar ao sermos indulgentes, ou seja, perdoadores, e não toquemos nós, não queiramos nós tomar a posição de juiz. Saul não devia ter procurado atacar o ungido de Deus, ele mesmo que foi ungido. E Davi nos ensina a não se vingar, não se vingar. Então, abandone isso, meu irmão. Abandone, minha irmã, esse sentimento de juiz dos irmãos. Solte agora essa pessoa do seu coração. Solte agora, liberte agora. Porque isso está te fazendo mal, está gerando amargura, está gerando ressentimento, está gerando tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Largue agora, não aceite a posição de juiz, deixe para Deus julgar e não queira você apedrejar, enforcar, crucificar como era no passado. Não queira você fazer isso, porque na medida que você faz isso, você chama para si o mesmo tipo de juízo da parte de Deus. perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a medida do julgamento de Deus será a medida de como nós julgamos as pessoas. E não diga que você não pecou e não cometeu erro algum, que isso é mentira. É mentira. Você pode não ter feito alguma coisa pública e que é, claro, digno de condenação, mas você fez no seu interior. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, então não cabe que você fique segurando essa pessoa, fique crucificando essa pessoa como os judeus fizeram com Jesus, não só os judeus, os romanos também, representando toda a humanidade. Muito bem, vamos agora ler o texto 1 Samuel, capítulo 26. Davi poupa Saul outra vez. Alguns moradores de Zife, versículo 1, tá? Foram a Gibeá e disseram a Saul: Davi está escondido na colina de Aquila, ou Aquilá, em frente ao deserto de Jezimon. Irmãos, só um esclarecimento, uma nota de rodapé: esse capítulo não é repetição do mesmo acontecimento registrado de 23, 14 a 24, 22. Não é, como acreditam alguns críticos. Os dois eventos são parecidos, apenas no que se refere à terra dos Ifeus e nas principais pessoas envolvidas, Saul e Davi. No restante, há claras diferenças. Há claras diferenças. Na primeira narrativa, o local é Enguedi. Na segunda, o outeiro de Aquilá. Na primeira, Saul está numa caverna e Davi escondido no fundo dela. Na segunda, Saul e Davi estão em campo aberto. Na primeira, Saul entra na caverna para fazer suas necessidades fisiológicas. Na segunda, ele estava dormindo. Na primeira, Davi corta um pedaço da orla do manto real de Saul. Na segunda, Davi leva a lança real e a brilha d'água de Saul. A bilha d'água de Saul. Na primeira, Davi está só. Na segunda, leva em sua companhia Abissai. Na primeira, Saul chora e reconhece Davi como rei e suplica que lhe poupe a família. Na segunda, afirma que tem agido incessante e insensatamente e errado, como um tolo. Veja tantas diferenças. Por fim, a segunda narrativa confirma que Saul se entregou de vez aos ataques nocivos das fraquezas humanas, psíquicas e espirituais, e sua mente já não consegue mais se manter lúcida e ponderada. Nesse estágio, é muito difícil, mas não impossível, chegar-se à melhor das conclusões, que seria um profundo arrependimento e sincera entrega do coração aos cuidados do Senhor. Não é impossível, mas quando chega num estágio desse, é muito difícil que a pessoa se liberte. Tamanha posse que o maligno já tomou dessa vida. Muito bem, mostramos aqui uma diferença entre a primeira narrativa de Davi com Saul e a segunda narrativa. Agora sigamos do versículo 2, entrando na história. Então Saul partiu Imediatamente desceu para o deserto de Zif com 3.000 dos melhores guerreiros do exército de Israel, com o objetivo de cercar Davi. Saul acampou ao lado da estrada na coluna de Aquilá, em frente do deserto de Jezimon. Entretanto, Davi permaneceu refugiado no deserto. Quando percebeu que Saul o estava seguindo, enviou espiões e soube que Saul estava de fato nas redondezas. Sem demora, Davi foi até Saul e seu exército haviam onde e seu exército havia acampado. E viu o lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante dos seus soldados, haviam se deitado. Saul estava dormindo dentro do acampamento, com o exército acampado ao redor. Então Davi perguntou ao Eteu, a Ahimeleque e a Abissai, cuja mãe era Zeruia, e cujo irmão Joabe: quem descerá comigo ao acampamento até Saul? Abissai prontamente respondeu: eu descerei contigo. Então Davi e Abissai entraram durante a noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinham fincado sua lança no chão, próximo de onde recostara a cabeça. Abner e outros soldados estavam deitados à sua volta. Abissai rogou então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo às tuas mãos. Permite que eu o atravesse com a sua própria lança e o encrave no chão com um golpe. Não precisarei dar um segundo golpe. Veja, Abissai queria acabar com a história ali, queria acabar com Saul ali, porque Saul foi pego dormindo e os seus soldados dormiram. E Deus entregou na mão de Davi, mas Davi vai ter uma outra atitude. Davi respondeu a Abissai: quem levantaria sua mão contra o ungido de Javé e ficaria impune? Aqui, irmãos, é importante. Aqui, não levante você a mão contra ninguém. Não levante a sua mão contra o ungido de Javé. Aqueles que estão à direita, à mão direita de Deus, como diz Apocalipse capítulo 1, deixe que Deus vai tratar. Deus vai tratar. Não seja você quem vai pegar a lança e matar essa pessoa. Mas pode matar difamando, pode matar emocionalmente, pode matar espiritualmente, pode matar de várias formas, né? Davi respondeu a Abissai: quem levantaria sua mão contra o ungido de Javé e ficaria impune? Essa é uma pergunta que eu deixo para você. Você acha que você vai ficar impune? Não levante a mão. E disse mais Davi: tão certo como vive o Senhor, Javé mesmo o haverá de ferir quando chegar a sua hora e ele morrer, ou quando no campo de batalha tombar morto, e Javé me livre de estender a mão contra o seu ungido. Apanhe a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água e partamo-nos ligeiro daqui. Então Davi pegou a lança, o jarro d'água que estavam próximos à cabeça de Saul, e eles se foram. Ninguém os viu, nem os ouviu. Nenhum dos soldados acordou, porquanto todos dormiam pesadamente, pois o Senhor os fizera cair em sono profundo. É Deus, irmãos. Deus, ó, fez com que Saul e o seu exército dormissem um sono profundo para ele passar uma vergonha de perder tudo aquilo que era o seu armamento E o fato de saber que Davi chegou ali e pegou a sua lança e não o matou, né? Então deixe Deus tratar. Versículo 13. Então Davi foi para outro lado e se posicionou no topo do monte, ao longe, de maneira que havia grande distância entre eles. E Davi bradou ao povo e a Abner, filho de Ner: Não respondes, Abner? Exclamou ele. E Abner replicou: Quem és tu que chamas pelo rei? E Davi retrucou a Abner: Acaso és homem ou não? Porventura não és o melhor soldado de Israel? Então me respondas: Por que não guardaste o teu rei, teu senhor? Pois alguém do povo esteve aí para tirar a vida do teu senhor. Ora, não é justo o que fizeste. Tão certo como Iavé vive, és digno de morte, porque não velaste pelo teu senhor, ungido de Iavé. Olha e vê onde está a lança do rei e a bilha d'água, que estavam bem próximas à cabeça de Saul. Nesse momento, Saul reconheceu a voz de Davi e exclamou: Não é tua voz que ouço, meu filho Davi? Sim, meu senhor rei, redarguiu Davi. E acrescentou: Por que o meu senhor teima em perseguir o teu servo? Que fiz eu de que possa ser incriminado? Rogo-te, senhor, meu rei, que ouça as palavras do teu servo. Se é Iavé quem te impele a castigar minha pessoa, certamente aceitará uma oferta de paz. Se, porém, são homens que o instigaram contra mim, que sejam amaldiçoados diante do Senhor, porquanto hoje eles me afastaram da minha porção na herança de Iavé, como se ordenassem: Vai, cultua e serve outros deuses. Agora, que meu sangue jamais se derrame sobre a terra, longe da presença de Javé. Ora, o rei de Israel saiu com seu exército em busca de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz qualquer nos montes. Então Saul respondeu em alta voz: Pequei. Volta, meu filho Davi. Nenhum mal te farei de agora em diante, pois tiveste hoje a minha vida em tão alta consta ou consideração. Sim, tenho agido insensatamente, como um rolo, e errei muitíssimo. Respondeu Davi: Que aqui está a lança do rei. Venha um dos teus servos buscá-la. E Iavé haverá de retribuir a cada um segundo a sua justiça e a sua fidelidade. E Iavé te entregou hoje nas minhas mãos. Contudo, não levantei meu braço para matar aquele que o próprio Deus escolheu e consagrou como rei. Assim como no dia de hoje, a tua vida mereceu, aos meus olhos, tão alto preço, assim também velará Iavé pela minha vida e me livrará de toda angústia. Então Saul afirmou a Davi: Bendito sejas, meu filho Davi, certamente muitas campanhas empreenderás e triunfarás. Davi seguiu o seu caminho e Saul voltou à sua casa. Bom, irmãos e irmãs, vocês viram, em primeiro lugar, a diferença de um relato de encontro entre Saul e Davi. A diferença de um relato para outro relato são dois momentos distintos. Em segundo lugar, você vê a continuidade da busca de Saul tentando matar Davi, procurando matar Davi. Ele não estava com o temor do Senhor, porque ele sabia que Davi já tinha sido ungido, e mesmo assim ele mostra um mau exemplo. Ele ia levantar a mão contra o ungido do Senhor, e eu digo a você: não levante as suas mãos contra o ungido do Senhor. E fiz uma breve consideração dizendo: isso não significa que nós sejamos agora alienados e não tenhamos o direito de conversar, não tenhamos o direito de dialogar, não tenhamos o direito de divergir da nossa liderança. Nós temos esse direito, nós podemos conversar, nós devemos expressar aquilo que é correto e aquilo que não é correto. É nosso dever manter a verdade, porque nós somos ministros da verdade. Nós temos o dever, não é só a possibilidade, mas é o dever de se posicionar. Então, poupe o ungido do Senhor, mas não confunda isso com uma postura onde você transfere a responsabilidade toda para essa autoridade e onde você não se comunica, não compartilha, não tem comunhão. Você deve dialogar e deve, e se for necessário, divergir. Só não perca o temor do Senhor e o reconhecimento que uma liderança levantada por Deus, ainda que esteja errando, ainda que esteja pecando, precisa ser respeitada. E se alguém tem que tratar dessa liderança, é Deus. Em terceiro e último lugar, Davi nos dá o exemplo perfeito. Qual é o exemplo perfeito? Davi teve nas suas mãos, teve em suas mãos, a vida de Saul, mais uma vez. Ele teve com toda a possibilidade de acabar com a vida de Saul, mas ele tem a clareza. No versículo 9 ele diz, ele responde a Abissai, que quer matar Saul: quem levantaria sua mão contra o ungido de Javé e ficaria impune? Meu irmão, não faça isso. Ah, mas o fulano é ungido, mas ele pecou. Bom, só uma pessoa que foi ungida pelo Senhor e que não pecou, e o nome dele é Jesus. Tirando Jesus, todos os outros foram que foram ungidos por Deus, foram ungidos, sim, mas cometeram pecado, porque é isso que a Bíblia diz. Se alguém diz que não peca, mente. É mentiroso. Então, você vai ter que conviver com esse fato de que os ungidos do Senhor também cometem erro, precisarão ser disciplinados e serão disciplinados pelo Senhor. Não levante a mão contra o ungido do Senhor. E o restante do texto é essa conversa que ele tem com Abner, e depois a confirmação de que a lança está com ele, de que ele poderia devolver a lança. Ou seja, o exército passou uma grande vergonha. O Senhor fez com que eles dormissem pesadamente, e ficou claro: olha, se eu quiser, eu tomo a tua vida, Saul. Se eu quiser, eu faço com que Davi coloque essa lança, né? Jogue essa lança em você. Se eu quiser, eu tiro você de onde você está na posição de liderança agora. Mas eu não quero fazer dessa maneira, e dá vida ao exemplo perfeito, o exemplo daqueles que não pegam a lança da liderança para feri-la. Se a igreja acordar para isso, nós vamos ter milhões de problemas de comunhão, milhões e milhões de problemas de comunhão em cada igreja local, onde nós estaremos todos desarmados e ninguém vai pegar a lança de ninguém para encravar o outro com um só golpe. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe e que você seja o exemplo vivo de alguém que agiu como o Senhor deseja. Eu deixo a sugestão de um pequeno livreto maravilhoso, chama Três Reis. Ele é pequenininho, pequenininho, fácil de ler, pequeno em sua extensão, mas grande em seu conteúdo. Três Reis. Leia esse livro e você vai ver ali aquilo que Deus deseja para você. Tá bem? Que bênção podermos compartilhar mais um capítulo da palavra do Senhor em forma devocional. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consagração, dos santos de Deus seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.